Deus. Quando viu o gigante, ele não temeu, chamado Davi, filho de Deus. E o gigante Golias, filho dos filisteus, o gigante desprezou e amaldiçoou. Mas Davi sua vitória profetizou: tu vens a mim com espada e lança, eu irei a ti em nome do Senhor. E hoje mesmo toda a terra saberá que existe um Deus que de suas mãos me livrará. Renova minha vida, aumenta minha fé, faz correr o inimigo, meu adversário. E como fez Davi, assim farei também, não temerei, até o fim lutarei, eu vencerei. Davi tomou uma pedra e com sua funda atirou, ferindo o filisteu na testa, que caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, sem espada e sem lança, mas com poder de Deus. Renova minha vida, aumenta minha fé, faz correr o inimigo, meu adversário. E como fez Davi, assim farei também, não temerei, até o fim lutarei, eu vencerei.